ser. Capítulo 24. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Apocalipse 14, verso 4. Quando o Dr. Bruce e o bispo entraram na mansão da família Sterling, tudo o que havia na casa, geralmente bem organizada, era uma verdadeira confusão e terror. Os cômodos grandes no térreo estavam vazios, mas se ouviam passos apressados e barulhos confusos no andar de cima. Uma das empregadas desceu a grande escadaria com uma expressão de horror, assim que o bispo e o Dr. Bruce começaram a subi-la. A senhorita Felícia está com a senhora Sterling, gaguejou em resposta a uma pergunta e em seguida rompeu em um choro histérico, atravessou a sala de estar e foi para fora da casa. No alto da escadaria, os dois homens foram recebidos por Felícia. Ela foi até o Dr. Bruce no mesmo instante e pôs as mãos sobre uma das mãos dele. O bispo então pôs a mão na cabeça dela e os três ficaram ali por um instante em silêncio. O bispo conhecia Felícia desde que era criança. Ele foi o primeiro a quebrar o silêncio. Que nosso Deus, de toda misericórdia, esteja com você, Felícia, nesta hora tão difícil. Sua mãe... O bispo hesitou. Durante o trajeto apressado da casa de seu amigo para este lugar de morte, ele arrancou do passado enterrado o doce romance de sua juventude. Nem o reverendo Bruce sabia disso. Mas houve um tempo em que o bispo alimentou uma afeição singular de sua juventude pela bela Camilla Rolfe, e ela havia escolhido o milionário em vez dele. O bispo não carregava nenhuma amargura, mas era uma lembrança que ainda guardava na memória. Como resposta à frase inacabada do bispo, Felícia se virou e voltou para o quarto da mãe. Ela ainda não havia dito uma palavra, mas os dois homens estavam impressionados com a sua admirável calma. Ela voltou para a porta no corredor e fez sinal para eles, os dois ministros, com a sensação de que estavam prestes a contemplar algo muito incomum. Entraram no quarto. Rose estava deitada com os braços estendidos sobre a cama. Clara, a enfermeira, estava sentada com as mãos no rosto, soluçando com espasmos de terror. A senhora Sterling, com a luz que nunca estava sobre o mar ou sobre a terra, radiante no rosto, permanecia tão imóvel que até o bispo teve uma impressão equivocada a princípio. Então, quando os dois se deram conta daquela terrível verdade, o bispo estremeceu e a agonia daquela velha ferida o atingiu em cheio. A dor passou, deixando-o em pé ali, naquela câmara da morte, com a eterna calma e força a que os filhos de Deus têm o direito. E da mesma forma, ele usou aquela calma e força nos dias que se seguiram. Logo em seguida, começaram a perceber um tumulto no piso térreo da casa. Quase ao mesmo tempo, chegaram o médico que havia sido chamado, mas morava um pouco distante, e os policiais que foram chamados pelos empregados assustados. Com eles estavam quatro ou cinco correspondentes de jornais e vários vizinhos. O Dr. Bruce e o bispo depararam com essa multidão no alto da escada e conseguiram dispersar quase todos, exceto aqueles cuja presença era necessária. Com eles, os dois amigos ficaram sabendo dos fatos que já se sabiam sobre a tragédia dos Sterling, como os jornais sensacionalistas se referiram ao caso no dia seguinte. O Sr. Sterling havia ido para seu quarto naquela noite por volta das 9 horas, e essa foi a última vez que fora visto, até que meia hora depois ouviu-se um tiro no quarto, e uma empregada que estava no corredor entrou correndo e o encontrou caído no chão, morto pelas próprias mãos. Naquele momento, Felícia estava sentada com a mãe. Rose estava lendo na biblioteca. Ela subiu as escadas às pressas, viu o pai sendo levado e colocado no sofá pelos empregados. Depois saiu correndo aos gritos para o quarto da mãe e desmaiou aos pés da cama. A senhora Sterling, a princípio, desmaiou com choque, mas se recuperou com uma rapidez admirável e mandou chamar o Dr. Bruce. Em seguida, insistiu em ver o marido. Apesar dos esforços de Felícia de impedi-la, ela obrigou Clara a apoiá-la enquanto atravessava o corredor e entrou no quarto onde estava o marido. olhou para ele sem derramar uma lágrima, voltou para o quarto, foi colocada na cama e quando o Dr. Bruce e o bispo entraram na casa, ela, após uma oração com os lábios trêmulos, em que pediu perdão para si mesma e para o marido, morreu, com Felícia debruçada sobre ela e Rose, ainda inconsciente, caída aos seus pés. Como foi terrível e rápida a entrada da morte sombria naquele palácio de luxo naquela noite de domingo. Mas só se soube a causa completa do que aconteceu com o Sr. Sterling quando os fatos com relação aos seus negócios foram finalmente revelados. Então, se descobriu que, há algum tempo, ele vinha enfrentando a ruína financeira por causa de certas especulações que, em apenas um mês, o levaram à perda total de sua suposta riqueza, com astúcia e desespero de um homem que luta pela própria vida quando viu seu dinheiro, que era tudo o que valorizava neste mundo, escorregando pelas mãos. Ele adiou o dia do mal até o último instante. Na tarde de domingo, no entanto, havia recebido notícias que constatavam, sem sombra de dúvida, o fato de sua total ruína. A casa que dizia ser sua, as cadeiras nas quais se sentava, sua carruagem, bem como os pratos nos quais comia, foram todos comprados com o dinheiro que ele, de fato, nunca havia ganhado honestamente com o suor do trabalho. Tudo vinha de uma rede de fraudes e especulações que não tinha fundamento em valores reais. Sabia disso melhor que ninguém, mas tinha esperança, como a que esses homens sempre têm, de que os mesmos métodos que lhe renderam o dinheiro também impediriam que o perdesse. Ele se enganou como muitos outros. Assim que lhe ocorreu a verdade de que praticamente havia se tornado um mendigo, não viu outra saída, senão o suicídio. Era a consequência inevitável dessa vida que ele mesmo escolhera. O dinheiro havia se tornado seu Deus. Assim que esse seu Deus deixou o seu pequeno mundo, não havia mais nada para adorar. E quando o objeto de adoração de um homem se vai, ele já não tem razão para viver. Assim morreu o grande milionário Charles Sterling. E na verdade morreu como morrem os tolos, pois o que significa ganhar ou perder dinheiro em comparação com as riquezas insondáveis da vida eterna, que vão além de qualquer especulação, perda ou mudança? A morte da senhora Sterling foi uma consequência do choque. Fazia anos que o marido não lhe confidenciava nada, mas ela sabia que a fonte da riqueza que ele acumulava era arriscada. Sua vida por muitos anos foi viver como se estivesse morta. Os Rolfe sempre deram a impressão de que podiam suportar inabaláveis mais desastres do que qualquer outra família. A senhora Sterling ilustrou bem a antiga tradição da família, quando foi levada para o quarto onde estava o marido. Mas o corpo débil não conseguiu conservar o espírito e se rendeu dilacerado e enfraquecido por longos anos de sofrimento e decepção. O efeito desse golpe triplo, ou seja, a morte do pai e da mãe e a perda dos bens, foi visível nas irmãs no mesmo instante. O horror dos eventos deixou Rose aturdida por semanas. Permaneceu indiferente à compaixão e sem ânimo para nada. Ao que parecia, ela ainda não tinha percebido que o dinheiro abundante, que fez grande parte de toda sua existência, já não existia. Mesmo quando soube que ela e Felícia teriam de sair da casa onde moravam e passar a depender da ajuda de parentes e amigos, ela parecia não entender o que isso significava. Felícia, no entanto, tinha plena consciência dos fatos. Sabia exatamente o que havia acontecido e por quê. Alguns dias após os funerais, estava conversando com a prima Rachel sobre seus planos para o futuro. A senhora Winslow e Rachel saíram de Raymond e foram a Chicago assim que receberam a terrível notícia e com outros amigos da família começaram a planejar o futuro de Rose e de Felícia. Felícia, você e Rose virão para Raymond conosco. Já está decidido. Minha mãe não vai aceitar outra opção no momento, disse Rachel com um lindo rosto iluminado de amor pela prima. Um amor que aumentava dia após dia e se intensificava por ambas terem adotado a nova ideia de discipulado. A menos que eu encontre algo para fazer aqui, respondeu Felícia. Ela olhou com tristeza para Rachel, que perguntou com delicadeza: O que você poderia fazer aqui, querida? Nada, Nunca me ensinaram a fazer nada, exceto um pouco de música, mas não sei o suficiente para ensiná-la ou ganhar a vida com ela. Sei cozinhar um pouco, acrescentou Felícia com um leve sorriso. Então você pode cozinhar para nós. A mamãe vive com problemas na cozinha, disse Rachel, entendendo muito bem que Felícia agora dependia da bondade de amigos e de familiares para ter o que comer e onde morar. É verdade que as duas receberam parte do que restou da fortuna do pai, mas com a loucura de um especulador, ele conseguiu envolver parte do que era da esposa e das filhas em sua ruína. Eu posso?» perguntou Felícia diante da proposta de Rachel, como se fosse levá-la a sério. «Estou disposta a fazer qualquer coisa digna para sustentar a mim e a Rose. Pobre Rose, ela nunca conseguirá superar o trauma dessa dificuldade que estamos enfrentando. Vamos cuidar dos detalhes quando chegarmos a Raymond», disse Rachel, sorrindo em meio a lágrimas diante da sôfrega disposição de Felícia de cuidar de si mesma. Assim, em poucas semanas, Rose e Felícia se viram como parte da família Winslow em Raymond. Era uma experiência amarga para Rose, mas não lhe restara opção senão aceitar o inevitável, remoendo a grande mudança que havia acontecido em sua vida e, em muitos sentidos, colocando uma carga ainda maior sobre os ombros de Felícia e de sua prima Rachel. Felícia logo se viu em uma atmosfera de discipulado que era como o céu para ela na forma de revelar a questão da comunhão. É verdade que a senhora Winslow não estava de acordo com o caminho que Rachel estava tomando, mas os notáveis eventos em Raymond, desde que o compromisso fora assumido, tinham consequências muito poderosas para não impressionar até mesmo uma mulher como a senhora Winslow. Com Rachel, Felícia encontrou a comunhão perfeita. Não demorou muito, ela arranjou algo para fazer no novo trabalho que estava sendo realizado no retângulo. No espírito de sua nova vida, insistia para ajudar nas tarefas domésticas na casa da tia e em pouco tempo demonstrou suas habilidades na cozinha de forma tão evidente que Virgínia sugeriu que ela fosse a responsável por cozinhar no retângulo. Felícia iniciou esse trabalho com grande alegria. Pela primeira vez na vida, tinha o prazer de fazer algo de valor para a felicidade dos outros. Sua decisão de fazer tudo após perguntar o que Jesus faria tocou o mais profundo de sua alma. Ela começou a se desenvolver e a se fortalecer de forma admirável. Até a senhora Winslow foi obrigada a reconhecer a grande utilidade e a beleza do caráter de Felícia. A tia olhava perplexa para a sobrinha, uma garota criada na cidade, que vivia no maior luxo, filha de um milionário, agora andando de um lado para o outro de sua cozinha, com os braços cobertos de farinha e de vez em quando até a ponta do nariz, pois Felícia, no começo, tinha o hábito de coçar o nariz distraidamente quando estava tentando se lembrar de alguma receita, misturando vários pratos com o maior interesse nos resultados, lavando panelas e chaleiras e fazendo o trabalho corriqueiro de uma empregada na cozinha da família Winslow e nas instalações do retângulo. A princípio, a senhora Winslow protestava. Felícia, seu lugar não é aqui, fazendo esse trabalho do dia a dia. Eu não posso permitir isso. Por quê, tia? A senhora não gostou dos bolinhos que eu fiz hoje cedo? Perguntava Felícia com doçura, mas com um sorriso escondido, conhecendo a fraqueza da tia por esse tipo de bolinho. Estavam deliciosos, Felícia, mas não está certo você ficar fazendo esse tipo de trabalho para nós. Por quê? Que outra coisa eu posso fazer? Pensativa, a tia olhava para ela, notando a admirável beleza em seu rosto e de sua expressão. Você não pretende fazer esse tipo de trabalho para sempre, não é, Felícia? Quem sabe? Eu tinha o sonho de abrir uma confeitaria em Chicago ou em alguma cidade grande e ir até as famílias pobres em algum bairro como o Retângulo, ensinando as mães a prepararem alimentos de maneira adequada. Lembro-me de ouvir o Dr. Bruce dizer certa vez que ele acreditava que um dos grandes infortúnios da pobreza tinha a ver com uma alimentação ruim. Ele até chegou a dizer que achava que alguns tipos de crime podiam ser atribuídos a biscoitos murchos e bifes duros. Eu tenho certeza de que conseguiria sustentar a mim e a Rose e, ao mesmo tempo, ajudar os outros. Felícia alimentou esse sonho até que ele se realizou. Enquanto isso, foi conquistando o afeto das pessoas de Raymond e do Retângulo, entre as quais era conhecida como o Anjo da Cozinha. Por trás do belo caráter que estava desenvolvendo, havia sempre o compromisso assumido na igreja da Nazaré Avenue. O que Jesus faria? Ela orava, esperava, trabalhava e ajustava sua vida de acordo com a resposta a essa pergunta. Era a inspiração de sua conduta e a resposta para toda a sua ambição.